76749, por estacionamento, gate 06. No meia dúzia, senhor, em coordenação com a equipe de solo, após o aeronave da companhia passar na retaguarda, está passando agora, tem livre posicionamento, senhor. Táxi, objeto 6749. Livre posicionamento para o táxi, coordenação com a aeronave da companhia, 6749. Jet 6700, autorizado a decolar da pista 35, senhor. Primeira curva à direita, saída da EL, transição Blast, 6700. Decola 35, primeira à direita da EL Blast, 6700. Afirma, senhor. Chame na rima, pronto para a decolagem. Chamará na rima, próximo para a decolagem, 6700. Próximo ponto de espera pronto, 6700. Objeto 6700, autorizando a alinhar e decolar, pista 35, o Kinegal no 013, vento agora de 130 graus com 07 nós. Alinha e decola, 670035. Objeto 6700, decolado 08. Chama agora o controle Salvador em 1-9, decimal 35, senhor. Bom voo. Obrigado, bom trabalho. Controle Web 6700, decolado. Cruzou 2.500. 700, contato radar, suba ao 340 da Elblast. 340 da Elblast. Poderia coordenar a proa direta de Blast? Eu vou inicialmente direto da EL, aguarde a coordenação de Blast. Direto da EL, 6700. 33 de autonomia, alterna com 20. 33 30 com fins 104, confirma, senhor? É, 94 a bordo. Copiado, 094 a bordo, táxi aprovado via parte principal, táxi Lima. Reporte para ingresso, pista no 7, objeto 6749. Parte principal Lima, reporte para ingresso no 7, só para informar sua transmissão para... Tá sumindo quando você começa a falar. Copiado, senhor. Como escuta agora todo o controle? Outro lado. Parece que o microfone está afastando. Autorizado ingresso, backtrack, reporte alinhado e pronto, pistão no 7 para decolagem do objeto 6749. Porta pronta, autorizado ingresso. Backtrack no 17, web 6749. Objeto 6700, chame Recife em 1288, alterna 1264, solicite diretamente ao centro para voar direto. 288-264. Vai solicitar. Obrigado, bom trabalho. E bom voo. autorizando decolar, pistão 7, vento de 130 graus, 0,6 12 de nós, 013 KNH. Meia 749, decolou o Zuno 6, chama agora o controle 1-9, decimal 35, senhor, bom voo. 1935, obrigado. Controle Salvador, bom dia, web 6749, decolou na sua escuta. 749, suba o 340, Guari Gonza. 340 Gole Gonza, quando possível voar Gonza. Deu controle. Negativo. Copiei, confirme. Gonza com o centro Recife, já vou transferir para o centro, ou solicita diretamente ao centro, ok? Obrigado, senhor. 280 posto seguro, escute a informação da TIS e aguarde coordenação, senhor. Webjet 6749, chame Recife na frequência 1288, altera 1264. 1288, 1264, Webjet 6749. Lima, Juliette Lima, pronto para cópia. Lima, Juliette Lima, Salvador para Serra, Bravo, Papá, Serra. Nível de voo 280, autorizado direto. Decolando a pistão no 7. Primeira curva à direita, saída da El, após direto. Controle 1 no 9, decimal 35. Transponder 5175, Lima, Juliette Lima. Rodejamento correto, Papadango Lima, Juliette Lima. Chame pronto para o acionamento, confirme somente seu pátio. Copiado, senhor, chame para o Salvador, papapá, pra terra, Kilo Delta. Kilo Delta, controle. Ah, perdeu contato com o centro, o Kilo Delta passando agora 180. Gente, desça para o 040, proa do NDB Salvador. Procedimento é o NDB da pista 17. Kilo Delta. Copiado, Lima. Táxi aprovado. Reporte para ingresso, pista no 7. Lima, Juliette Lima. Lima, Juliette Lima, já iniciou o táxi? Sim, autonomia 5, negativo 4. Ok, 5 horas de autonomia, senhor. Chame para ingresso, pista no 7.